começa agora mais uma edição do Yopinero Shibun, edição número 106. Eu estou aqui com o Luke Lucas. Oi! Novamente o Patrick não está aqui. Será que o Patrick depois mandou uma mensagem pedindo desculpas por não ter participado do podcast? Olha aí, pelo menos ele pede desculpa, né? Eu não peço, eu digo foda-se. Pois é. Mas ele não é você? Não sei, eu tô disfarçando muito bem. Verdade, cara. E eu acho que ele vai pedir de novo dessa vez. Mas também a culpa é minha, né? Eu chamar de última hora. Normal. Tem que admitir. Mas ele já devia estar acostumado com isso. Enfim. Lucas, estamos aqui quase que em pleno carnaval. Aqui tá as festividades todas e tal. Inclusive, esse podcast está saindo depois do carnaval. Olha aí, que beleza, hein? Inclusive, esse é o último cast de fevereiro. Só depois só voltaremos em março. Tá assim, é? Que beleza. Tá assim, tá assim. É porque o cronograma foi pro caralho com meus problemas lá de tempo. Fevereiro também é o mês menor, né? Então tá tranquilo. Apesar dele ser um ano bissexto, mês, né? É, pois é. Mas só que como o podcast agora foi pra sexta-feira, que antigamente saía segunda, né? Agora tá saindo na sexta. Mais ou menos. Então, acabou perdendo, porque o dia 29 vai cair exatamente na segunda-feira. Olha aí. Que coisa. Mas nós estamos aqui para falar de calendário, estamos aqui para falar sobre notícias de basicamente janeiro da cultura pop. Estamos meio atrasados, obviamente, é dia 12 de fevereiro para vocês. Mas provavelmente, né, primeira semana de fevereiro vai ser carnaval, então ninguém vai se importar, ninguém vai olhar para as notícias, então não tem problema. Eu não vou estar só em massa. Eu não vou estar no computador, eu vou estar bebendo no bloco do barril aqui na minha cidade. Então. Uhum. Tá tranquilo. Pois é. Então, aproveitando que o Lucas ainda não está bêbado, gravando esse podcast. Inclusive, Lucas, como é que foi seu começo de ano, assim? Você até reclamou tanto de 2015. Esse começo de 2016, como é que tá? Só pra provar, eu fui chamado pela prefeitura. Então, provavelmente, depois do carnaval, eu já vou estar trabalhando. Finalmente, ganhando meu dinheirinho, meu rico dinheirinho. Pra ver como é que 2016 já é superior a 2015. Uhum. Em tudo. Então, rolou uma treta na minha família. Rolou a treta que o pessoal tava dando esporro no meu pai, que ele mimava eu e minha mãe, né? Eu já tô fazendo regime desde setembro, então eu tava tranquilo. Aí meu pai ficou puto. Ele falou, não, então vocês vão se fuder, vocês vão comer tudo natureba, agora eu não vou comprar mais nada pra vocês. Aí minha mãe tipo, ficou triste, eu, ok, era isso que eu tava pedindo há muito tempo, né? Aí a gente tá comida natureba, sem muita gordura e tal. E a gente tá fazendo umas maluquices pra fazer comida. Tipo, só não comer peito de frango, né? Aí teve esses dias, teve lasanha de berinjela. Que é tipo, tira as coisas da lasanha, bota berinjela no lugar. Ficou bom, cara. Macarrão e berinjela, né? Não, tipo, tirou a parte da massa. A massa botou, de berinjela? A massa é a berinjela. E botou a carne moída no coisa. Ah. Ficou bom, cara. Ficou ruim, não. Fizemos panqueca de abóbora. Eu tenho que fazer isso aí, cara. Desde que eu comecei a trabalhar, eu fui engordar. Não tenho mais tempo pra fazer exercício. Não tenho mais tempo. Por incrível que pareça. Você dorme pra quê, cara? Dormir não precisa pra ninguém. Não, mas eu não tô dormindo. A gente fez panqueca de abóbora. A gente botou abóbora na massa da panqueca. E fechou. Ficou gostoso. E agora a gente fez, esse final de semana, a gente fez estrogonofe. Ao invés de creme de leite, a gente botou creme cheese, cara. Olha, e não é que funcionou. Que é creme cheese light. Ficou gostoso, cara. Não ficou pesado como creme de leite. Ficou gostoso. Tem que depois passar as receitas aí pra ver se aqui em casa a gente aguenta isso. Cara, do estrogonofe a gente pegou na latinha do creme cheese, mano. Então é meio difícil. Pega o Philadelphia light e tenta achar. Ficar abrindo todas do mercado até achar. A de Strogonoff. Aí ficou gostoso. Ficou parecido mesmo, assim. Não ficou tão pesado. O meu problema não é nem pela comida, mas pelo exercício, cara. Se eu não fizer exercício, eu não emagreço. Mas não adianta você fazer exercício e comer feito um boi também, né? Não, mas é isso que eu tô falando. Tipo, o problema não é nem a comida. No pior dos casos, eu como frango. Mas não adianta também só comer frango e não fazer exercício. A não ser que eu não coma, né? Aí realmente vai emagrecer, mas também posso morrer, né, no processo. Eu tenho andado pelo menos todos os dias, eu tô fazendo dia sim, dia não, 8 km caminhando. Olha só. quase um Saitama, só que eu não corro. Nossa, que isso aí nunca vai acontecer, eu acho. Eu correr 10 km, acho que isso é um sonho impossível. Mas eu tô tipo. Tem dia que eu caminho, tem dia que eu vou jogar basquete sozinho e fazer algumas coisas. Caralho, jogar basquete sozinho. Ah, cara, eu fico treinando. Eu sempre gostei de basquete, então eu fico treinando arremesso, essas coisas. Nesse sol, filha da puta, a gente acaba suando pra cacete e dá pra fazer um exercício bom. E aí eu cheguei no nível, cara, que eu ganhei um achievement da minha vida. Todas as roupas do meu armário estão cabendo em mim. Olha, todas, que foda, todas, cara. E isso é muito uma coisa que nunca acho que aconteceu na minha vida, né? Porque o normal do gordo é ele acumular a roupa dele, né? É, vai ficando apertado, joga aquela roupinha no cantinho do armário. Todas as roupinhas do cantinho do armário estão cabendo em mim, velho. Olha que foda. Todas, todas. Caralho, que foda. É um achievement, cara. Um achievement da vida. Agora, devo ter perdido, cara, uns 10, 12 quilos, assim. Porra, do... caralho. Isso é muito. Foi muita coisa, isso, cara. O meu problema só é que eu tô emagrecendo muito a cintura pra baixo. Uhum. E tô ficando com a barriga. Eu tenho que ver algum jeito de fazer pra diminuir a barriga. E a minha projeção é pelo menos chegar... Abdominal, cara. Abdominal. Ah, mas não é só abdominal, né? Mas tem mais abdominal coisa. Ajuda pra caralho. Na época que eu fazia academia... Eu só focava em abdominal. Geralmente na época era abdominal musculação, né? Tipo, a minha barriga baixou pra caralho em muito pouco tempo. Então, já que eu empolguei, eu tô pensando em abril e maio, por aí, começar a fazer o exercício pra fortalecer, né? Porque se eu vou emagrecer demais, vai ficar essa pelanca, né? Eu tô pensando em pegar uma arte marcial e fazer um. Ou um karatê, ou pegar um boxe da vida. Fazer, que eu não tô afim de fazer musculação, não. Mas é isso, eu tô animado, vou trabalhar finalmente. Só tenho que fazer o exame médico. Eu tava meio nervoso por causa do exame médico, né? Porque vai que por causa da minha pressão não me reprovam. Aí me contaram que só tem gordo onde eu vou trabalhar. Então eu falei, olha, eu acho que minha expectativa pra passar aumentou bastante. Que exame médico de trabalho é meio que, né? Pro meu tipo de trabalho, que é ficar sentado digitando, eu acho que eu não vou precisar de muita coisa. O meu primo, que ele passou na Petrobras, coitado, o exame médico reprovou ele, que ele tinha que subir nos bagulhos, levantar coisa. Aí ele reprovou. Mas pro cara que vai ficar sentado digitando, eu acho que tá tranquilo. É, eu ainda fico em pé bastante tempo, do rola, então. Mas eu tô tranquilo, assim, eu só tô meio nervoso por causa da pressão, mas... Tomando remédio, acho que não tem problema. Enfim, mas sabe uma coisa que eu fiz atípica nesse começo de ano? Eu, há muito tempo, eu não fazia massagem, cara. Não eu massagear as pessoas, alguém me massageia. Caralho, velho. Fui tá bom. Num lugar que faz massagem. E, cara, é muito. Sabe, é aquele dinheiro que você primeiro você precisa. Né, pô, eu tô gastando dinheiro com um negócio extremamente fútil e tal, que não vai ganhar nada na vida. Na semana seguinte eu tava fazendo de novo. Ah, cara, eu ia me sentir muito desconfortável com alguém fazendo massagem em mim, cara, de boa. É, cara, eu já tinha. É um cara se esfregando em mim, velho. Eu tô tranquilo, tô tranquilo. Sendo homem ou mulher, não tem problema. Eu não conseguiria, velho. Eu ficaria nervoso. É sério, você nunca. Cara, no máximo aquelas cadeiras do shopping que você pega, paga R$2 e fica 2 minutos fazendo massagem. Né, mas nunca massagem? Não. Sério? Eu me sinto desconfortável. Pô, pra caramba. Eu acho bom. Eu tinha um trabalho, quando eu trabalhava no plano de saúde, e de vez em quando eles ofereciam algumas coisas dessas, eu achava tranquilo, eu achava bom, cara. Eu achava. Caraca, bom. Plano de saúde dava massagem, cara. Não, cara, era pra melhorar a autoestima, tinha um monte de coisa, tinha de tratamento. Me passa esse plano de saúde aí, velho. Era o médico, você não sei o quê. Não, não era o plano de saúde que me dava, eu trabalhava na porra da empresa, né? Na empresa tinha uma área lá de saúde ocupacional. E nessa área tem uma parte que são os massagistas, sabe? Sabe, saúde ocupacional tem muito daquele negócio de você fazer tipo aeróbica. Então, de vez em quando eu ia no trabalho, na sala, com um monte de gente trabalhando na frente do computador, a mulher, aí parava pra só fazer aeróbica. É, sei qual que é. Tinha no meu estágio também, eu nunca fiz. Eu fiz algumas vezes. E era meio que a desculpa pra sair da frente do computador. Normal. Enfim, vamos deixar falar do trabalho, né? Mas, Lucas, o que você viu de interessante nesse começo de ano que você quer comentar com os ouvintes de cultura pop e cultura visual contemporânea em geral? Eu vi o Perdido em Marte pela terceira vez. Porra! Porque um eu vi com meus pais e outro minha namorada quis ver, então eu tive que ver 3 vezes. Eu ainda dou risada da parte do disco, que ele bota essa música menos discotequinha e é tipo, é a fundadora da discoteca das músicas. É muito bom. Cara, eu vi muito anime, cara, por causa dos animes da temporada, né, que a gente tem que fazer o podcast. Vou comentar dois aqui, dois que eu não entendo. O Ajin, eu não entendo a decisão de fazer o TGI. Não entendi. Ficou... estúdio, né? O Polygon Pictures, ele só faz isso. Não sei, mas é a decisão dos caras também, da editora, de falar, vamos pegar esses caras aí, né? Tem várias coisas, né, pra escolher o estúdio que vai fazer. O estúdio também ele oferece, meio que pedindo assim, eu quero fazer isso aqui. Tem toda uma parada envolvendo, né, na escolha. A Netflix também, né, tá ajudando o patrocínio. Então a Netflix, todos os animes, os dois animes que a Netflix trabalhou para patrocinar diretamente, que não foi assim, já fez, depois já comprou direitos, foram pelo Polygon, foi o Sidonia e agora o Ajin. Então, o bom do Sidonia é que a parte de ação, o CGI não incomodava. O Ajin, ele me incomoda, cara. Ele me incomoda pra caralho o CGI. Eu não tô achando tão ruim assim, sabe? Eu acho que a minha maior decepção é que, como a gente falou até no podcast, é que eu achava que realmente ia sair no Netflix pra todo mundo logo depois de sair da TV, né? 3 dias depois. Então. Não, tá fazendo isso lá no Japão, parece. Mas aqui só vai sair lá pro meio do ano. É por causa da dublagem também. Eles não vão fazer igual o Better Call Saul, que eles lançam toda semana dublado. Eles vão fazer aos poucos. Pois é, não sei, né? Isso que eu tava falando. Pra mim era esse o primeiro caso que isso ia acontecer. Eu ainda espero um dia acontecer, né? O Diaginho eu até acho interessante um pouco a premissa. Eu não acho essa coisa maravilhosa que tem muita gente falando. Não, ele só serve pela ação, assim. Eu acho bem genericão. Ele é genericão. E a animação me incomoda. A gente falou lá no Manga Podcast, foi um podcast interessante, que gosta de mangá, escute lá, a gente falou sobre alguns mangás que viraram animes nessa temporada. Que no final, assim, tem coisas interessantes e tal, mas o que serve principalmente é pela ação mesmo, assim, não tem muito. Tanto que o CGI, eu tava preocupado mais com ia ficar o cara meio múmia. Assim, né? Então, eu não tava tão preocupado por causa do Sidonia. Pois usar é, as ações esquisitas. Não, mas aí, um negócio, era isso que eu tô dizendo. Se esse cara ficasse legal, eu ia achar legal, sabe? Não tava muito esperando os personagens. Até porque eu acho o traço do mangá feio. Então, não sei, eu o mangá. Em relação aos personagens, não me incomoda tanto. Eu tava meio preocupado com a múmia. E eu não achei tão ruim, né? Até agora eu achei interessante. É porque elas ganham uma importância bem maior mais pra frente e tal. Enquanto isso, o outro que eu ia falar é o Bubuki Burank, que eu acho o plot bem genérico, mas eu gosto muito da animação. E esse outro que eu também vejo pela ação, mas eu acho maneiríssimo essa ação de CGI, animação CGI que eles estão fazendo, realmente. É uma CGI mesclada com o traço normal que a gente conhece, né? Uh-huh. E não fica esquisito, cara. Você olha assim, parece uma animação de jogo de videogame, mas não é tão robótica quanto o Dojin, por exemplo. Uhum. Tá bem bonito, eu achei. Tô gostando bastante. Eu tô vendo mais por causa da animação do que pela história, porque a história é ok. Eu gosto bastante da ação dele, eu acho bacana. As cenas de ação são muito legais. Os poderes dos personagens eu acho legais, sabe? É um Power Rangers. Então, ele é basicamente um anime que você vê pela ação, pela cena de ação, você não vê pela história. Eu tô achando legal. A animação tá. É que tá me entretendo, assim. Eu falei, caraca, essa animação tá muito bonita. Eu acho bonita. Eu não vou dizer que é a melhor coisa do mundo, mas eu gosto. Até pra um CGI no Japão foi impressionante. Pra TV, uma série, olha, foda, cara. Ele é bem na pegada do Fire Emblem, do 3DS. Isso, assim. Isso, lembra bastante. Parece realmente animação de CGIs de jogos, né? Uhum. E outro só, o último, eu falei que ia falar de dois, mas eu lembrei. O Showa Geiroku Hakugou Shinju. Fodão, cara, pra mim é o melhor. Eu tenho um problema com ele, que é a parte do Hakugou. Eu não gosto. Eu não acho engraçado. Eu não acho engraçado, eu fico entediado. Mas tirando o Hakugou, que tipo é uns 5 minutos, às vezes, por episódio, todo o resto, pra mim, eu acho ele foda pra caralho. Assim, um dos melhores. O problema do Hakugou, entre aspas, pessoal, é carnaval, vocês estão vendo que é carnaval, vocês estão vendo um pouquinho de fundo aí. A Ivete tá no colo do Evilazo, cara. Pois é, a Ivete aí falando comigo aqui, opa, tudo bom? Enfim, mas vamos falar, voltar. O Hakugou, por isso ser uma arte muito clássica, muito típica do Japão, você meio que tem aquele negócio, né, de ser um lance cultural, de você gostar. Se fosse um anime sobre teatro kabuki, eu também acho que isso aí não ia achar um saco. Se fosse um anime sobre comediantes japoneses, propriamente dito, você provavelmente ia achar um saco. Porque não é tão legal, eu não gosto muito daquele modo do cara, dois caras, um batendo o porra do no ombro do outro e tal. Apesar de ser o velho esquema de palhaço, do escada com palhaço e tal, ele, no Japão, pelo menos os poucos que eu vi de humorista, eu acho muito forçado. Então, assim, eu entendo que você não tá gostando, eu acho legal, eu achei que a arte do Rakugo é legal, mas eu concordo com você, ele é mais interessante até pelo geral que tem em volta, né? A maioria das vezes eu pulo o Rakugo e continuo a história, porque... Eu gosto da ideia, eu gosto de ver os caras interpretando assim. Eu até me interessei em ver, mas eu tava ficando entediado, cara. Era, pra mim tava muito chato, então eu acabei pulando. Mas não que o anime seja ruim, eu acho excelente, tirando o Rakugo. Eu acho tudo excelente. Infelizmente ele não tem como tirar necessariamente tudo do Rakugo, porque é um anime sobre caras que pessoas fazem Rakugo. Mas eu acho legal, eu não gostando do Rakugo, mas eu acho legal eles botarem toda a cena do Rakugo, eles não pularem as histórias. Eu acho isso legal, eu acho coragem dos caras. Eu acho talvez um dos melhores, assim. Eu não boto melhor por causa desse problema que eu tenho com o Rakugo. Mas de resto eu acho ele excelente. Eu considero o melhor, porque assim, apesar de ter vindo legal essa temporada, não teve nada de incrível. Eu não conto com continuações. E as mesmas continuações que eu tô vendo, a única que eu tô achando mais legalzinha assim é a do Gate, né? Porque ela tá sendo ok. Tá sendo a mesma coisa das temporadas anteriores também. Né? Do Gate? Ah, tá. É que tem o Divine Gate também, eu já tava falando. Não. Eu falava Vivi Lazo, não faço isso. Não. O descontinuação, cara. Mas enfim, é isso. Vejam o Rakugo, eu tô vendo que poucas pessoas estão assistindo. Acho que é muito por causa daquele primeiro episódio que tem 40 minutos. Não, o pessoal ficou meio com preguiça de assistir, mas é muito bom. É muito, muito legal. Eu desenvolvi pessoas fora do nosso círculo falando desse anime, todo mundo que viu e falou gostou bastante. E aí, mais uma coisa? Só anime mesmo. Só anime, eu não assisti muita coisa. Eu li, acabou o Secret Wars, aquela mega saga da Marvel que eu tinha comentado e recomendado aqui. Então, lembra que tava falando que o quarteto tava. E não ia ficar mais na Marvel e tal, por causa. Eles não tão mais. Mas a forma que foi feita, cara, pra mim foi perfeita, assim. Eles. Claro, eles tiveram que fazer o quarteto sair da Marvel. Mas eu acho que foi a coisa mais perfeita que fizeram. Assim. Então, pra mim, tá ótimo do jeito que fizeram, não reclamo nada. Pra mim foi. Sair, né? É sumir por enquanto. É, mas é porque, tipo. É complicado. É, mas pra mim é uma das melhores mega sagas atuais, assim, que eu vi depois de Guerra Civil. Foi essa aí, cara. Foi muito boa mesmo. É melhor Guerra Civil, né? Guerra Civil eu acho uma saga legal. É porque. Mas okay, só. Não, eu não acho. Cara, se eu for comparar de verdade, se fosse só. A revista, tirando os tie-ins todos, eu acho Guerra Civil pior. Porque você tinha que acompanhar muito o tie-in pra entender o que tá acontecendo na revista. Porque do nada aparecia o quarteto sendo atacado e o Reed Richards não tava com eles. Aí, o que aconteceu? Você tinha que ter ler tal revista pra entender. Essa Secret Wars não tinha tanto isso. Então eu acho nesse quesito melhor. Mas é isso. E você, Vilas? O que você viu aí? Eu li os mangás aí, mas já falei lá no podcast. De quadrinho não li muita coisa, mas eu vi bastante filme. Eu vou falar muito rápido aqui, eu vou falar só gostei e não gostei. Foi muito filme, eu nem lembro a maioria. Mas em geral, os que eu vi no cinema agora em janeiro, muitos são do ano passado, que estão saindo aqui agora, né? Eu gostei bastante, né? Eu vi hoje aquele A Grande Aposta, que tá concorrendo a alguns Oscars e tal. Tem o Steve Carell, o Brad Pitt, o cara do Drive, que eu esqueci agora o nome. Também é um personagem maneiríssimo. Mas esse filme é muito bom, cara. Esse é um filme que ele fala sobre o crash da Bolsa de Valores dos Estados Unidos ali em 2008 e que causou a grande crise mundial, né? Então eles explicam, e eles é legal que eles sabem que são coisas complicadas, então eles ficam falando, muitas vezes eles param, que ele é um filme que quebra muito a quarta parede, né? Várias vezes os personagens conversam diretamente com você. Aí tem vários momentos que eles vão explicar alguma coisa mais complicadinha, assim, do sistema financeiro, aí eles quebram e fazem alguma coisa absurda. Por exemplo, tem uma vez, no começo tem, ó, vou ensinar isso aqui. Mas pra explicar isso aqui, pra vocês entenderem, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou botar em cena da Margot Robbie na banheira. Opa, já tô vendo esse filme. Aí ela vai e explica. Aí tem da outra parada. Não, ah, então vou explicar agora esse chefe de cozinha super famoso, ele vai explicar. Aí ele faz analogia lá com a comida que ele faz. Aí tem outra hora, não, então vamos aqui, é Selena Gomez e não lembro quem também vão falar com você. Aí tipo, é muito legal essas paradinhas que eles falam, as paradas que eles falam pra falar do... pra quebrar a quarta parede e tal. Mas não é nem por isso que o filme é legal. O filme é legal pela história dele, né? Pela explicação, porque eles são sobre caras que eles preveram o problema que ia acontecer, né? A bolha econômica relacionada à crise imobiliária. E eles vão explicando mais ou menos como era absurdo assim, ninguém ter feito nada, nem os bancos não terem feito nada, sabe? Porque tava meio que na cara que ia acontecer. E que os bancos não faziam meio que por desleixo e também porque estavam meio que roubando da população. E é legal que, por exemplo, não posso falar no final, então foda-se. Mas, tipo... A pergunta é que eu quero fazer. Ele é baseado em fatos reais igual a Perdida em Marte? Não, ele não é baseado em fatos reais que eu perdi em Marte. Pra começar, foi uma coisa que aconteceu. Tá bom? Só pra começar, tá? Não, mas ele é. Inclusive tem uma hora lá que tem dois personagens lá, que é um dos grupos lá que descobriu o problema, que eles têm uma cena no banco, é logo no começo, se posso falar. É que eles estão tentando fazer um contrato lá com o banco, alguma coisa assim. Aí eles são meio que rejeitados, por causa que tinha que ter. Pra fazer o contrato tinha que pagar mais, lá tinha que. Fazer um contrato, tinha que pagar um valor mínimo, que era 1 bilhão em alguma coisa. Parado assim. Barato. Aí eles. Beleza, eles não são aceitos e eles veem uns projetos de muita gente que foi rejeitada lá na mesa onde eles estavam. E um dos projetos falava exatamente sobre esse caso da bolha de valores. Aí o cara fala, ó, na verdade não foi assim. Na verdade alguém contou pra o cara tal e não sei o que e tal. Mas, como isso é um filme, desse jeito aqui é mais legal. Então, eles pegam o projeto, sabe? Eles explicam onde que não é exatamente como aconteceu. Isso é muito maneiro. Pô, os atores estão todos muito bons. Estão todos muito fodas. O Brad Pitt, meio que de eremita, é muito bom. É, eu gostei bastante, assim. O filme é muito bom mesmo. E foi um dos melhores filmes, levando em consideração que ele é do ano passado, né? Desse grupo de filmes que vão pro Oscar que eu vi. Que não foram tantos, só tem muito filme que eu não vi, mas esse eu gostei pra caralho, muito mesmo. Eu só não vou indicar ele propriamente dito na barra de indicação, porque eu vou falar de um filme que ele mexeu mais comigo por causa do meu sentimento com o personagem, com os personagens. Mas é isso. Você tem coração ainda. Pois é. Eu vi um filme do Will Ferrell que eu gostei, obviamente, que o Luke não ia gostar, porque era do Will Ferrell. Era o Will Ferrell e Mark Mark. Will Ferrell. Nossa, Mark. Eu sei qual que é, que nojo, eu, velho. Cara, o filme é maneiro, É um filme comédia familiar, assim. Eu achei o Will Ferrell. Eu odeio a comédia desse cara, velho. Pois é, eu gosto, né? Então, não falo muito. Tem poucos filmes do Will Ferrell que eu não gosto muito. Acho que aquele que é ele e um outro cara, que eu também não gosto muito de humor, que fazem dois irmãos de 40 anos de idade, isso eu acho meio escroto. O único que eu gosto... Meu, é bem escroto. Mas os outros eu curto, assim. O único que eu gosto é que ele é um personagem de um livro de uma mulher. Uh-huh. Esse é legal. O resto eu não gosto muito, não. Ah, eu gosto dos filmes dele, assim. Mas o filme em si é legal, a parceria dele com o Mark Mar e tal. É um filme bacana. Mas enfim, esse filme é o pai em dose dupla, né? O outro era A Grande Aposta. Tô esquecendo de botar os nomes, né? É, eu acho que precisa. Aí, cara, eu vi aquele novo filme adolescente, que eu não sabia que era um filme adolescente, eu sei que era só um. Aí quando eu cheguei no meio do filme, isso deve ter vindo no livro adolescente. Que é aquele quinta A Quarta Onda. A Quinta Onda com a Chloe Moritz. Assim, eu achei ok. Eu achei tipo o Jogos Vorazes. Eu não achei ele tipo Maze Runner. Mas um pouquinho Maze Runner. Ela corre, então. Não, nem tanto. É mais um filme de sobrevivência, né? Então, só que é porque eu acho meio forçado. Ele, a explicação é interessante, mas é que ela é ruim. Mas eu acho meio forçado a explicação de por que vão ter que ser os adolescentes que vão salvar. Os adolescentes e as crianças que vão ter que salvar o mundo, sabe? É porque é anime, cara. Anime. Ah, não, não anime, é. Anime, não, não é anime, não, cara. Ah, não é anime, então tem que explicar direito isso aí. É, filme adolescente, cara. É um filme de alienígena, né? Um filme. É, já teve o Jaws Voraz, que foi o Battle Royale, já teve o Maze Runner, que é a Cruel lá, né? A Cruel que é boa. Cruel, muito bom, já mano. Já teve o de Seres Mitológicos, o Peter Jackson. Já teve Crepe. Um Divergente que simplesmente é uma merda. Isso aí não é pra nada. E agora tem esse aí com alienígenas, né? Por que não, né? Por que não, né? Ah, teve Cidade dos Ossos, só que foi tão merda que ninguém nem lembra. Cidade do quê? Cidade dos Ossos. Essa aí eu nem fazia ideia. É porque eu vi esse filme. Tá, Cidade dos Ossos, Instrumentos Mortais, acho que é o nome da série de livro. É uma coisa assim, eu vi essa porra. Eu vi todos. Isso é ruim. Isso é todo ruim, sabe? Mas você é praticamente uma garota adolescente. É. Tá saindo do cinema. É assim, então o um negócio. Esses filmes aí são filmes de muito sucesso. E você sabe que quando um filme faz muito sucesso e ele vai pro cinema, ele toma boa parte da sala, né? Uhum. Esse não tomou boa parte da sala, só que ele saiu exatamente na época que não saiu nada mais pra assistir, porra. Aí você é um verme. Aí eu queria ir pro cinema, sou um verme, eu achei isso aqui. Tristeza. Enfim, teve outros filmes, eu não lembro. Eu tô assistindo Hora de Aventura, não vou comentar muito agora, porque eu tô na terceira temporada, mas eu vou ver depois. Ele segue o mesmo esquema dos animes do Cartoon Network. Se você vê episódios aleatórios, ele anime qualquer não. Coisa. É anime não, desenhos. Ele, você vê episódios aleatórios, ele é qualquer coisa. Mas são Tichiovão, porque todos os episódios são qualquer coisa, né? Esse é ruim mesmo. Mas enfim, ele geralmente, qualquer episódio são qualquer coisa, e se você vê em sequência, ele fica mais legal, porque a cronologia ela é bem construída. E ele tem essa parada, assim, os episódios aleatórios que eu via na TV, eu não tava gostando muito. Eu comecei a gostar recentemente de alguns episódios que eu vi no Cartoon, que eu subi, vou ficar assistindo aqui em casa, mas da sétima temporada. Aí eu disse, não, ah, então vou tentar ver lá na cronologia, tem no Netflix. E eu comecei a ver, e é porque eu gosto da musiquinha de encerramento também, eu fiquei viciado na musiquinha de encerramento, eu já Netflix, gostava, né? O do Netflix começa mesmo no primeiro episódio? É, começa. É porque aquele primeiro episódio é muita loucura. É, pois é, mas ele é loucura mesmo. Eu achei que tava errado aquilo. Eu me lembro, por causa que quando ele estreou no Cartoon Network Brasil, eu assisti o primeiro episódio. E o primeiro episódio que passou no Cartoon Network Brasil era o episódio 7, se eu não me engano, acho que era o episódio 7, por aí. Então eu sei que realmente ele começa dando uma loucura lá, mas vai explicando mais pra frente. O mundo de Hora de Aventura, ele te joga no mundo já pronto. E aos poucos ele vai te explicando as coisas do mundo. Então, tem várias coisas que você não entende. O Finn é um garoto de 13 anos e a Jujuba, a princesa Jujuba, que é como ela aparece, ela tem 18. E eu não sabia que ela tinha 18. Eu pensei que ela tinha a mesma idade do Finn. Só lá pra frente eu descubro que ela tem 18, porque tem um episódio lá que acontece um negócio que ela volta a ser 13 anos. Então as paradas assim. Porque ela tem que ter 18, porque nesse episódio que ela volta a ter 13 anos, ela não pode governar o reino, porque ela é menor de idade. Aí tem um outro cara lá que vai governar o reino no lugar dela. Aí ela tem que voltar a ter 18 anos pra poder voltar a governar o reino. Tem essas paradas assim, mas eu acho bem construído, cara. O universo dele, ele é bem construído, tem episódios bons, tem episódios meio qualquer coisa, assim. Até agora eu gostei mais exatamente do finalzinho da segunda temporada. Finalzinho da primeira é legal. O finalzinho na segunda é bem interessante e agora a terceira temporada também tá sendo bacana. Mas enfim. Bem, no Netflix eu também vi, que esse é o Netflix, o Little Witch Academia. Eu já tinha visto o primeiro OVA, que saiu lá na época do anime Mirai, e fizeram um segundo, que muito legal, vai parecer como filme, mas é porque ele é maior e tal. Inclusive o primeiro também ele aparece como filme, porque ele aparece ser curtinho, mas ele saiu no cinema, né? E esse segundo, ele foi financiado à base do Kickstarter, né? E cara, é muito maneiro, como o primeiro é muito maneiro, esse segundo é muito legal, mas o mais interessante é que a dublagem é a melhor dublagem que o Netflix já disparado. Isso é muito foda, a dublagem. Muito, muito, muito boa mesmo. E é legal que eu reconheço os dubladores. Tem o Shiryu? Sempre vou perguntar isso. Eu não me lembro do Shiryu. Tem a Miriam Fischer, que faz a Faye do Cowboy Bebop, né? Tem a mulher que faz a Saori, que são mais personagens femininas, né? Eu não tenho muitos personagens masculinos mesmo, são mais os personagens que tem masculinos são garotos. Não aparece, eu acho que não tem o Shiryu, não me lembro de ter o Sudra. A voz dele é meio óbvia, então eu vou saber. Mas, cara, eu achei excelente, assim, a dublagem é muito boa e Little Witch Academy é foda. O primeiro foi foda, o segundo é mais foda ainda. É muito bom, assim, o trabalho do Trigger, esses trabalhos do Trigger, em termos de animação, eu não tenho o que reclamar. Eu não tenho o que reclamar. Ainda é um encerramento bom ainda. Hã? E ainda tem um encerramento bom. Uhum. Do Trigger. Aham, uhum. Que é de outro anime. É. Que também tá no Netflix, inclusive. Só lembrando, você me lembrou, eu terminei de assistir Narcos, finalmente. Olha. Eu não acredito que a vida real seja tão enrolada assim. Vai tomar no cu. É tão enrolada quanto a língua dele? Não, eu não acho. É que, tipo, não me incomodou tanto. Mas, cara, é muito enrolado, velho. Puta que pariu. Como é que esses caras enrolaram tanto assim na vida real? O exército... Ah, eu não posso contar o final, desculpa. É. Mas assim, por exemplo, esse filme que eu tava vendo agora, ele tava explicando que a bolha econômica, ela só ficou nesse nível... Mostrando como os caras eram burros, sabe? Eles ganhavam dinheiro, mas se eles tivessem prestado atenção, eles iam perceber que eles estavam no limiar pra perder dinheiro, todo o dinheiro que tinham ganhado. E o anime, ele vai fazer toda essa construção, explicando como os banqueiros, que muitos banqueiros lá na época, eram burros. Mas tudo bem. Eram burros dentro dessa proposta. Eu achei meio enrolado, assim. Ele demorou pra engatilhar pra mim, assim, pra eu continuar assistindo que nem louco. E no final eu fiquei meio decepcionado, ainda mais porque não terminou, né? Eu gosto que também a música, né? José Padilha, filha da puta, trouxe um brasileiro até pra cantar a música. Peraí. Mas música de brasileiro em série americana só me lembra Carlinhos Brown, é? Não, é um cara do Los Hermanos que canta a música de abertura do Narco. Mas é muito safadeza, é um cara cantando espanhol. Por que eu não trouxe colombiano pra contar, velho? Sacanagem. Uhum. Aí, mas tudo bem. Tem uns três atores brasileiros que eu reconheci lá, então José Padilha tá de fora. Mas é fácil de ser ter ator brasileiro, não é um problema. O problema é que, tipo, realmente, é uma série sobre a Colômbia, sobre um cara colombiano que tá atuando... O principal é um brasileiro. Mas a gente pode pensar que, por exemplo, o filme do Facebook, ele tinha um brasileiro, mas quem tava no papel era um americano, então era a mesma merda, sabe? Não, cara, mas ele tá falando na língua original, né? É a mesma coisa que pegar aquele cara do Hulk... Uhum. Que fala, eu vou quebrar você. Você é tipo Lula, velho. Eu tô errado, cara. Tá errado. Eu vou quebrar você. Vou quebrar você. É, tipo, é muito errado. O cara atua pra caralho, mas, cara, ele tá falando espanhol como se fosse colombiano. Então, é claro que o povo espanhol vai reclamar do sotaque do cara. É, não só o povo espanhol, né? Ah, eu não percebi tanto, não. Não, o pessoal fala só que ele parece o Cupai de Washington falando, né? Ele não, ele é o Cupai de Washington, velho. Ele é muito parecido com o Cupai de Washington. Ordinária? Ordinária. La Plata ou La Ordinária, velho. Mas é isso, eu dou uma nota bem 6,5, cara. Eu não achei tão bom assim. Eu achei, ok. Mas teve muita coisa que me incomodou. Achei muito enrolado, assim. Eu não vi, não falo nada e não me importa. Eu tava a fim de ver a série colombiana, que é sobre a história do Pablo, que tem também, também no... tem Netflix. E falam que é melhor que Narcos. É que eu acabei de ver a mesma coisa, assim, dá um tempo pra esquecer. É, então é isso, pessoal. Tem outro pra eu falar, mas a gente esqueceu. Vamos pras notícias. Let it go, can't hold it back anymore. Cartoon Network confirma Justice League Action. Então, Liga da Justiça Ação. Será que vamos trazer pra cá como Liga da Justiça Ação, ou se vamos botar outro subtítulo? Não sei, cara. É tipo o Teen Titans Go, né? E virou o Jovem Titã em Ação. Sei lá. Mas enfim, a DC e o Cartoon Network confirmou que vai ter um novo seriado da Liga da Justiça. A gente já tinha falado aqui, já tinha mostrado cartaz, o pessoal tinha mostrado. Agora o cartaz com o Batman, Mulher Maravilha e o Super-Homem foi divulgada. A primeira imagem oficial. Ele vai cantar com dubladores famosos lá, inclusive Mark Hamill interpretando Coringa, né? Mark Hamill, o Luke do Skywalker. Opa, foi que eu vi. Luke Skywalker. É, ele interpreta o Coringa já faz um tempo já. Pois é. Vai ser uma Liga da Justiça nova. Provavelmente vai pegar a formação do cinema, eu acho, que eles vão fazer esse envolvimento, né? A única coisa que não bate com o cinema é os seriados de TV da CW, basicamente. Cara, vai ter. Pô, tem agora Marciano Branco, né? No nome da Supergirl. Aliás, eu vi os seriados novos. Eu comecei a ver o Legends of Tomorrow. Eu gostei pra caralho do começo. De falar que eu achei bem legal. É, eu vi quem morreu. Eu falei, foda-se. Ele vai voltar. Quem lê quadrinho sabe. Quem lê quadrinho sabe, né? Pois é, tirando o Tornado Vermelho, eu não tenho problema, sabe, com os outros personagens, assim. Apesar de admitir, os efeitos de TV não são tão fortes, sabe? A luta entre os kryptonianos não é tão legal quanto a luta no filme, né? E também não destrói cidades, ainda bem. E não se beijam nas cinzas. Atualmente o Cartoon Network só tem uma animação na DC, que é o Jovens Titãs em Ação. Esse parceria Cartoon, Warner... É bem uma parceria, né? Meio que é do mesmo grupo, então... É bem uma parceria. Mas... Já teve coisas muito legais, né? Eu não sei, eu não gostei dessa imagem, não. Achei bem aquela coisa teen. Ah, somos garotinhos e tal. Eu não gosto. Eu preferia que fosse aqueles bonecos do tamanho do mapa do Brasil, com as perninhas pequenas, o peitão. Eu tô em saudade daquela Liga da Justiça. Eu vou esperar, cara. Eu não achei tão ruim assim, não. Deixa eu te falar. Eles também são jovens demais, eu concordo que tá meio Batman, estranho, né? O Super-Homem parece um garoto de 16 anos. O Batman. A Mulher Maravilha também. Parece todos adolescentes, né? Isso realmente é uma coisa que eu achei meio chato. Mas tem que ver como é que vai ficar na animação, sabe? Até sair um trailer, eu não vou falar nada. Até hoje, eu Justiça Jovem bate triste no filme. Foda, né, Lu? Eu não entendo voltar, né? Eu não entendo sair daquela qualidade do Justiça Jovem pra ter uns bonecos feios desses, assim. É tomado cu. Mas, eu não sei, cara. E que pode estar também com a questão da pegada. Podiam achar que tava meio... Sei lá, muito adulto. Não sei, cara. Porque o Jovem Titãs em Ação, ele é meio que uma coisa dessa, né? Não teve muito porquê você tirar o Jovem Titãs como era, que era bem legal, e colocar esses Jovens Titãs em ação. Eu só espero que a Liga da Justiça, action, não seja zoeira. Não seja zoeira igual o Titãs em Ação, porque é foda, assim, por mais que ele tenha várias brincadeiras com o universo DC e tal, sei lá, sabe, é muito infantil, e a Liga da Justiça não combina com essa parada. Não, tipo, tem que ser mega adulto, mas não ser paródias, né, cara? A decepção mais foi com que eles mostraram com o teaser, era JLA, né? Aí todo mundo pensou, Just League of America, né? Que é o nome da revista. E não é. Tanto faz. É porque ele meio que é Just League America, eles lembram muito pelo... Lá pros Estados Unidos, né? Pra fora a gente sempre conhece como a Liga da Justiça. As outras Ligas da Justiça é que a gente conhece como Liga da Justiça Internacional, Liga da Justiça, sei lá, do Oeste e tal. Elas é que tem mais esse subtítulo. Tinha Liga da Justiça do Oeste? Tinha, acho que era do Oeste, sim. Não é Vingadores, não, isso aí? Tem os Vingadores do Oeste, na verdade. Da Costa Leste, pois é. Não sei. Tem a Internacional, tem a original, né? A Just League American. Tem uma porrada de outras Ligas da Justiça, cara. Hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia só tem essas duas. Mas já teve outras, assim. E ainda tem a Sociedade da Justiça, né? Que foi o primeiro grupo. Mas enfim, cara, eu vou esperar mais informações. Não tem data de estreia nem nada, só mostraram a imagem. Essa imagem, eu nem sabe se vai ser realmente assim. Falaram que tinha 13 minutos. Pronto, esse negócio dos 11 minutos, né? Você disse que não curtiu. Cara, eu acho legal, porque o Cartoon Network, ele tá me mostrando nas animações que ele tá fazendo, que eles em 13 minutos, 11 minutos, num episódio desse, que é o meio episódio da maior parte das animações, séries de animações que a gente conta por aí, eles contam muito melhor e muito mais história. Eu não tô dizendo, tipo, todas essas animações são melhores que os animes, não sei o quê, mas eles estão pelo menos conseguindo encaixar bem as histórias e contar bem as histórias nesse pouco tempo que muitos episódios de anime com 24 minutos não conseguem, cara. Ou com outras animações mesmo pra TV de 24 minutos não conseguem. Então, eu acho que é bem feito, assim. Eu acho que pode ser legal. Tanto que toda vez que você tem uma animação dessas do Cartoon que tem que contar uma história maior, eles estendem por mais episódios. Eles não é um problema ter menos episódios. Eles não, tipo, não fazem como anime que tem pouco tempo. Aí eles botam uma porrada de coisa pra acontecer no episódio. Tudo arrastado, não sei o quê. E sem nexo, só pra poder correr porque tem pouco tempo. Não, eles conseguem aproveitar muito bem. E num tempo muito interessante. Eu tô vendo agora isso com o Hora de Aventura. O Steve Universo, porra, os episódios de Steve Universo de 11 minutos contam muito mais do que algumas temporadas inteiras de anime que a gente assiste. O Gumball também usa muito bem. O Urso Sem Curso, eu acho que usa muito bem. O próprio Apenas um Show. Então, eu tô achando esse tempo ideal. Pelo menos porque o Cartoon tá sabendo utilizar esse tempo. Então, eu não tenho problema com esse negócio de ser 11 minutos. Eu ia achar chato se fosse que nem o Liga da Justiça em ação, que são 5 minutos cada episódio. Não Liga da Justiça. Hã? Liga da Justiça não, desculpa, Titãs em ação. Você citou a maioria é comédia. Ou Steve, tirando o Steven Universe. Ah, não, cara, mas o Hora de Aventura não é comédia. Eu acho que é. Não, mas ele não é. Não, mas ele não é. Ele é muito mais seguido. O próprio Apenas um Show, ele é uma comédia, mas ele não é uma comédia. Como eu disse, nenhum desses é literalmente episódio. Eu acho que só o Gumball é mais. O Hora de Aventura tem mini sagas complexas e tal. Pô, teve um filme dessa porra. E o filme é uma história gigante sobre viagem no tempo e robôs gigantes. Eu acho que não vai dar certo. Eu quero ver trailer, assim. Eu não acho que o problema vá ser ter 11 minutos de episódio. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que vai ter muito pouco pra espaço pra cena de ação. Ah, não sei, eu não sei. Eu não gosto, eu sou velho. Ah, mas, pô, você só assiste um desses. E o único que você assiste, você gosta. Aí você tá dizendo que não gosta em geral? Ué, mas o Gravity Falls, por exemplo, que é um que eu gosto, mas o Gravity Falls caberia... tem 20 e poucos minutos, pois é. Então, mas eu acho que não caberia. A Disney fez de um jeito que era pra ser isso que eu tô dizendo. O Cartoon tá sabendo trabalhar com isso. Não tô dizendo, todos os lugares vão fazer. Porra, eu falei lá no Manga Podcast, saiu recentemente, do Nijiro Days, que botaram 13 minutos. Ficou uma merda, os caras não souberam usar a adaptação. Conseguiram adaptar, fizeram, botaram apressado, mexeram com um monte de coisa, sabe? Não é que todo mundo saiba fazer. Tem o Cartoon Network tá sabendo fazer. É isso que eu tô dizendo. Mas eu não gosto. Enfim, é isso. Ok, beleza. Eu quero ver mais antes de falar bem ou mal, né? Tal. Mas pelo menos essa parte de 11 minutos, na verdade, eu acho bem legal. Eu sou totalmente a favor. Enfim, vamos para a próxima notícia. DC estraga desenhos da Hanna-Barbera. Where are you? We got some work to do now. Então é isso, a DC pegou a licença dos desenhos dos personagens da Hanna-Barbera e vai fazer versões em quadrinhos dos personagens da Hanna-Barbera. Versões modernas em quadrinhos. Ou não, né? Porque, por exemplo, os Flintstones, eles lançaram só algumas teasers de imagem, né? Os Flintstones, ele tá bem ok. Ele tá como tava antes. Tá como tava antes? É. Não tem nada a ver com o design da Hanna-Barbera. Não, é porque também aquele design do Hanna-Barbera era mas sacanagem. O moderno que ele fala é o redesign dos personagens. Não, porque, por exemplo, a história do Corrida Maluca já parece ser diferente, aquele meio Mad Max. Ah, não sei, eu não, acho que é só o design de personagens. Eu realmente não vejo. Tem que ver o quadrinho, né? O quadrinho não saiu, então não tem como analisar, mas pelo que eu tô vendo é mais o redesign de personagens, sabe? O Johnny Quest ficou mais parecido com o que não parece redesign. O Future Quest, Future, né? Future Quest, é isso aqui, não parece ser design, então acho que é o mesmo, então é o da Hanna-Barbera. Ele vai se encontrar com os personagens da Hanna-Barbera de vários universos. É, mas não parece ser design, porque tá igual o design dos personagens. Eu não sei, o do Scooby-Doo é o que mais dá nervoso. Eu concordo que o do Scooby-Doo é mexer. Mas o do Scooby-Doo, esse sim, esse parece a história completamente diferente, né? Os caras têm uma arma. Pô, tem a a Daphne com uma lança. Trabuco aí? Trabuco. Trabuco. O Fred tá com uma pistola laser e uma mochila nas costas. Parece mais pra analisar alguma coisa. É, mas... De pessoas vestido... Não, da Velma parece pra analisar, da Daphne não. Da Daphne parece uma arma, não, pô. O do outro lá, o Maurício lá. O do Fred? Não, é, o Fred parece um negócio pra analisar. Não, pra mim parece uma arma laser. Mas aí tem o Scooby-Doo com um negócio escroto pra caralho, o Salsicha é maconheiro. Não é maconheiro, ele tem barba, porra. É que o Salsicha é maconheiro, então tem que chamar de Salsicha. Salsicha e Scooby são maconheiros, normal. Agora a Velma tá mais criança, não sei. Criança. Estranho. Ah, mas se bem que eu fico mais feliz que a Velma não é a Velma gostosa do novo desenho. Ou do filme, né? Ou que era muito filme. Mais gostosa que a Daphne. Ou dos filmes do Cartoon, que era o mais ainda. Mas é bem bizarro, né? Você pensar que era um desenho sobre pessoas que vestiam uma máscara e saiam assustando os outros pra um bagulho desse aí. Né? Isso aqui parece que tava pegada meio futurista ou pós-apocalíptica. Não parece ser, tipo, aquele lá, coisa cotidiana. Pô, estão com armas. É uma coisa que, tipo, não faz nem sentido em Scooby-Doo estarem com armas, sabe? Aquela coisa, a gente já viu muita coisa sendo legal da Hanna-Barbera reinvenção, tipo o Ravel Advogado, aquele talk show do... É, mas não foi um redesign, né? Mas mesmo eles não são redesigns. Né? Não, mas eles estão usando os personagens. São redublagens, reutilizações, ou... Não, o cara do Ravel é uma coisa totalmente não. Eu tava assistindo, é o Costa Costa, Space Ghost Costa Costa. Eu tava assistindo um dia desses no TBS, o TBS tá passando esses desenhos do Adult Swim, né? E eu te falar que eu não aguento mais o Costa Costa, não, cara. Não consigo mais rir, não. O Rafael Advogado não continua foda, mas o Costa Costa eu não consigo rir mais. Não consigo rir mais. Mas eu acho mais criativo do que pegar, tipo, vamos fazer o Scooby-Doo, vamos botar massa velho. Vamos fazer um Mad Max com corrida maluca, velho. Eu continuo não achando Mad Max, que a corrida maluca é Mad Max. Mas eu concordo, assim, o único que eu concordo mais com você é o Scooby-Doo. Scooby-Doo parece. É um massa velho, velho. É um massa velho, caralho. Eu acho que o Future Quest pode ser interessante. Dele encontrando os personagens. Dos Flintstones eu não sei. O dos Flintstones eu acho que tá mais. Eu vou te falar que eu não gostei muito, não, do design dos Flintstones. É que eles são tipo homens da caverna. Então tá. Mas sei lá, o Fred com essa barba mal feita, assim. É que ele tinha barba mal feita. Ele assim, mas era uma coisa meio. Eu não sei. Parece... É que as duas personagens estão muito gostosas. Esse é o problema. Não, mas eu não tenho um problema com isso, né? Porque eles apesar de não aparecer porque era o design da Hanna-Barbera, eles sempre deram a entender que elas eram bonitas, tanto que tem episódios que elas saem e que ficam os caras em cima delas. Mas enfim, a questão não é essa. É que, sei lá, não sei. Até o Dino tá meio estranho. Ah, o Dino tá horrível. Mas é porque ele é um dinossauro, né? Rosa. Então, dinossauro rosa. Mas eu fico mais triste que eles vão pegar da fase que eu mais gosto, a partir da fase que eu mais gosto. Que é a da. Depois do casamento do Bambam com a Pedrito. Que o filme eu acho do casamento dos dois, eu acho da hora. Eu gosto muito do filme dos dois. Então eu achei que seria tipo continuar da onde parou, mas não vai ser isso. Não vai. Pois é, não sei. Tem mais coisa, né, aqui. É que ele fala, né? Nós HQs mostrando histórias com os Flintstones, Johnny Quest, Space Ghost, os Herculoides, Scooby-Doo, Corrida Maluca e provavelmente alguns outros. Não apareceu o Jetsons? Não sei vai ter. Eu não li aquelas HQs do Space Ghost, que a DC tinha lançado há alguns tempos atrás, mas todo mundo elogiou. O desenho do Space Ghost, ele era mal feito, mas as histórias eram legais. Porque ele era Eu não vi isso. Ele é tipo um Flash Gordon, sabe? Então, é histórias tosconas de cara viajando pela galáxia salvando personagens estranhos. É legal, é ok, assim. Então, fazia todo sentido. Um quadrinho sobre ele faz bem, bastante sentido, né? Vamos ver, né? Os Herculoides. Sabe o que ser maneiro? O quadrinho dos Impossíveis. Aí ia ser foda, hein? O Impossíveis é da Hanna-Barbera? É da Hanna-Barbera, sim. Tá na imagem aqui, ó. Aparece lá o. Então eu tô confundido. O que é o Elástico e o Multi-Homem e tal. O que é o Herculoides? Tô confundido. Não, o Herculoides é aquele. Ó, dessa última imagem do Future Quest, aparece lá no final umas bolhas meio amarelas, um dragão, uns caras. Nossa, esse é o Herculoides. Tem um dinossauro de. um rinoceronte de pedra, essa parada toda. A minha cabeça era totalmente os impossíveis, então. Não, não. Esses são os Herculoides. Os impossíveis estão lá no cantinho, um carinha de verde e um carinha roxo. Eu sei que é eles. Não é isso, mas eu não tô muito interessado em ler. Eu provavelmente não vou ler, né? Mas é interessante. Quando sair o redesign, eu vou ver se eu leio alguma coisa. Tentar ler mais quadrinhos da DC esse ano, cara. Eu parei em muita coisa. Tenho que ver. Eu escutei um podcast recentemente sobre Grayson, cara. Os caras estão adorando o Grayson. E muita gente falou mal no começo, agora tá todo mundo elogiando a parada. Que porra é essa que tá acontecendo? Eu não sei. Eu não gosto muito da DC, de verdade. Então, fazer o quê? Mas eu tava a fim de ler o Darkseid Saga aí, que tá tendo aí. Só pra saber o que tá acontecendo, porque o Lex Luthor virou Darkseid. Isso não faz sentido nenhum. Tudo bem. Quadrinho de super-herói, porra. Não faz sentido nada. Só porque o cara é careca, ele é careca, ele pode ser o Darkseid. Então, ele pode ser o Darkseid. Bota aí. Beleza. Então tá. Vamos pra próxima. King of Fighters vai ter adaptação para anime e live action. Então, segundo a Tencent Games, falar como em japonês, Tencent Games, a editora chinesa 37 Games, vai ser assim mesmo, que adquiriu em 2015 a maior parte da SNK, revelou que tem planejado uma adaptação para anime live action do jogo The King of Fighters. O que você acha disso, cara? Teve aquele OVA e tal? Antigo, eu lembro daquele OVA antigaço que vendia em fita VHS. Eu lembro que eu gostei, mas tipo, eu vi quando... Não era bem era Fatal Fury? Né? Na época era Fatal Fury. Mas é a mesma merda. É a mesma merda. Tem o Terry Bogard, pra mim é... Eu tinha o DVD do filme, cara. Tinha o DVD do filme, do primeiro. Tinha uma filme. Revista que dava os VHS, junto com o do Mortal Kombat. Uh-huh. Que tinha também. Então... Eu tinha um DVD. DVD não, que porra de DVD? Fita cassete. É, pô, VHS. Fita cassete, VHS, nada de DVD. Do primeiro filme, do King of Fighters, que o cara ensinava o golpe do tornado pro Terry Boga e... Não, o golpe do tornado é do maluco lá do karatê com a faixa na cabeça. Não, mas era um tornado que ele girava o corpo todo. Não era o... Não sei, eu não lembro de nada. No filme ele explicava isso, que era o golpe fodão, não sei o quê. Que era ele e o Billy, né, que tinham que aprender, só que o mestre não queria ensinar pro Billy, aí ensinou pra ele. Aí o mestre morreu quando ensinou. Toda essa parada. Sim, assim. Deve ser uma merda, mas eu gostava pra caralho. Eu não sei, eu era criança, né? Então, não sei então pois é. É bom mesmo. Porque eu adorava Mortal Kombat, então isso já dá pra nivelar um pouco a qualidade das coisas. Mas enfim. Mas em 2005 teve aquele Another Day, aqueles 4 episódios de King of Fighters. Esse eu não vi. Esse eu já não vi. É que eu não me ligo muito de The King of Fighters, não. Nunca me liguei muito. Teve uma época que eu ouvi algumas coisas dos jogos, mas porque eu tinha uns amigos que jogavam pra caralho, né? Mas eu nunca me liguei, nunca fui muito fã. No fliperama eu sempre perdi muito rápido. Eu não consigo jogar fliperama. Eu não consigo, assim. Eu prefiro mil vezes jogar com controle ou com teclado do que com fliperama. Não consigo. Ah, eu já acho fliperama melhor, mas eu não tenho dinheiro pra comprar aqueles... controles de fliperama. Eu não consigo, eu não consigo. Não é que eu não. Ah, o controle é uma merda. Não é que eu não consigo. Eu não consigo fazer um meia-lua naquela porra. Então. Você, eu não sei se você já viu o jogo que tá saindo do 14. Você viu? Não. Dá uma olhada? Não. Depois você dá uma olhada, você vê como o negócio tá mal feito, cara. Tá muito triste. É muito triste a situação do The King of Fighters. E eu acho que eles deviam parar de tentar fazer anime e filme e se focar no jogo. A minha primeira coisa era assim, sobre anime, eu até digo, né, sei lá, né? Ia ser maneiro se eles fizessem alguma coisa a nível Street Fighter Victor. Porque até hoje eu acho o desenho maneiro pra caralho. Apesar de que depois que o... Que o aqueles 5 episódios do Ryu dá um Hadouken é meio irritante. Aquele episódio da praia. Mas tirando isso, eu gostava pra caralho, cara, de Mortal Kombat. Mortal Kombat, porra. Street Fighter Victory. Se fizesse uma coisa nesse nível, ia ser legal, mas eu acho difícil, né? Anos 90, é outra parada. Agora, quanto live action, eu acho uma merda, né? Vou te falar, não apoio. Filmes de videogame geralmente são ruins. Filmes de videogame de luta são piores ainda. Você tem que ver o vídeo do jogo, cara. Parece que os bonecos não estão renderizados, cara. É horrível. E eles querem gastar dinheiro com outras coisas. Concentra no jogo, cara. Pelo amor de Deus. É que eles foram pra China, né, cara? Tá tudo ruim, de verdade, cara. Tem que a versão chinesa, cara. Não sei. Não sei. Eu não quero falar muito da China, que eles estão pegando todos os jogadores do Corinthians. Então, foda-se esses caras, velho. Foda-se, até o King of Fighter pegaram de mim, vai tomar isso. É isso, vamos pra próxima notícia. Microsoft vendeu 99 Xbox Ones no Japão. Na semana de 11 a 17 de janeiro. Parabéns! Vocês quase fizeram 100, cara! Vocês estão melhorando! É foda, cara. Você pega aqui os números, aí você vê, né? Nessa mesma semana, o Nintendo 3DS XL vendeu 30 mil unidades, o PlayStation 4 vendeu 25 mil unidades, o PlayStation Vita conseguiu 18 mil unidades. PlayStation Vita, olha aí! O Wii U vendeu 15 mil, o New 3DS normal 6 mil, o Nintendo 3DS 4 mil e pouco, o PlayStation 3 mil e pouco, o 3DS XL mil e pouco e o Xbox 99. Cara, se tivesse vendendo o PlayStation 2, você pode ter certeza que ia estar passando na frente do Xbox. Xbox, cara. One, viu, pessoal? Isso. É muito triste. E eu não entendo porque o japonês tá comprando o Nintendo 3DS mais que o XL. O 3DS é um brinquedinho, cara, um pequenininho. Ah, mas... é pouco, assim, o Nintendo 3DS é porque é mais barato, né? Se eles querem comprar um mais caro, melhor, eles compram o New, tanto que o New tá em primeiro. Eu não sei porque compraria o pequenininho. Cara, eu tava no shopping, então eu fui olhar, né, o preço, e eu, pela primeira vez eu vi numa loja aqui o New Nintendo 3DS XL. Só que tá custando 1.250. Pô. Então, tá, eu paguei mais barato uns 3 anos atrás, quando eu comprei o meu. É. Pois é, não, eu quando eu comprei o Nintendo 3DS, foi bem mais barato que isso. Não, meu XL, tô vendendo o XL aqui, tá expresso também, cara. Não é nem o New. Mas esse é o New. New Nintendo 3DS XL tá 1.250. É muito absurdo. Você compra o Play 4, cara, com esse preço. Não vale a pena. Ah, cara, você compra, você acha lugares aí por esse preço. Mas você acha lugares que você vai comprar por esse preço, né? Você acha. Comprar loja por loja, se eu comparar loja com loja. Enfim, Microsoft, você tem que parar de vender Xbox no Japão. Não tá dando certo, deixa pra lá, cara. Vocês perderam. Agita a bandeira branca, cara. Toda notícia que eu vejo da Xbox One nova é só decepção, cara. O videogame já é claramente voltado pro público americano, cara. E ele já não tem apoio no japonês, não tem necessidade. Foda-se o Japão. Até no Brasil, toda notícia que eu ouço falar do Xbox One é só decepção, cara. Deixa eu falar isso. É muito por causa do começo do console, que eles fizeram todo aquele marketing errado. E também porque... tal como o PlayStation, ainda não tem jogo, né? Tem muita gente que ainda não comprou porque não tem jogo. Não tem jogo pra essas merdas, porra. Ah, tem sim. Comprar pelo High Halo. Esse ano teve bastante jogo. Ano passado. Não teve. Exclusivo? Não teve. Teve o Halo e teve o Tomb Raider. Só isso. Teve o outro lá. Agora esqueci o nome, aí fudeu, né? O Rise of War não saiu ainda. Não, o negócio com... caralho. Eu esqueci o nome do jogo. É. Foda-se. É, eu não sei, eu só sei desses dois de exclusivo pra Xbox One. Mas eu não ligo de comprar um jogo por causa dos exclusivos, não. Eu compraria mais por causa de jogo mesmo. Ah, não sei, tem computador. Ah, fodão. É. Eu não sei, eu realmente não vejo assim vantagem. Comprar, pô. O pessoal compra videogame hoje em dia, muita gente. Não, tem que gosta, tudo bem. Mas tem muita gente que vem e compra videogame por causa dos exclusivos. Usa pra outras coisas, é claro, mas... Vê Netflix, pô. Né? É, mas enfim... É, compra pelo Netflix, né? Porque tem Netflix. Esportes. Cara, sabe o que eu fiquei puto? Vão lançar o Final Fantasy Tactics Advance, que eu acho maneiríssimo, pra o Virtual Console, do Wii U. Você sabe que a gente tem um Virtual Console aqui? Não é que tem o Nintendo 3DS, é foda. A gente tem vários de Game Boy Advance aí. A gente tem até do Nintendo DS, se você quiser. Inclusive, a gente tem o Virtual Console aqui do Wii. É, do Wii, tem do Play 3. A gente não pode reclamar muito, não. Não, você entendeu o que eu quis dizer. Vou lançar o jogo lá por 8 dólares, eu acho. Se não me engano, é 8 dólares. E é isso, né? Essa parada aí. Mas é porque eu acho maneiríssimo esse jogo. Se eu tivesse aí no Nintendo 3DS. Eu compraria esse jogo pra jogar de novo, cara. Porque eu só joguei nesse outro Virtual Console aí. Eu queria jogar ele no 3DS. Eu tenho que pegar alguma coisa pra tirar a poeira do meu 3DS, cara. Eu vou ver. Final Fantasy, tá do Final Fantasy não. É Fire Emblem, tá saindo aí. É, mas o problema é como é que a gente vai comprar, né? Não tem aqui no Brasil. É, fica meio difícil. Eu não sei se eu vou fazer o cartão internacional, mas vamos ver. Depois a gente conversa sobre isso. Mas é isso, 99 Xbox One, tá quase no carro. quase 100. Eu acho que a semana seguinte ele conseguiu chegar à marca de 100. Mas comprou mais um. Eu tive pelo menos um na outra semana, né? Mas é isso. Olha aí. Cara, que tristeza. Vamos pra próxima. Dispensa E3 em função do seu próprio evento paralelo. EA Sports. It's in the game. So if you're lonely, you know I'm here. Enfim, né? Tem as empresas aí tacando foda-se pra E3, né? A Marvel tacou foda-se pra Comic Con. A EA tá tacando foda-se pra E3 pro seu próprio evento. Olha só, beleza. Olha aí. Maldita EA, eu não gosto da EA, velho. Maldita. Mas enfim. Eu não sei o que dizer. É que sei lá, eu não jogo nada da EA, sabe? Acho que o único jogo que eu teria que ter vontade de jogar era o Star Wars Battle Frontier. Só que eu me senti meio mal quando eu soube que não tinha campanha solo. Não tem campanha solo, tem pouco mapa, tem pouco tipo de jogo. Caralho, um jogo de Star Wars sem campanha solo é meio que... Não! Melhor Battlefield pra ter uma campanha solo que eles já fizeram e não tem. Mas enfim, a E3 aí... Eu não sei... Eu sinto saudade da conferência da Konami, cara. Eu acho que você não via. A conferência da Konami era uma caixinha de surpresa, cara. Sempre dava merda. Sempre, e era muito engraçado, sempre dava merda. Sempre. Teve uma vez que o japonês tava revoltadíssimo, que ninguém tava aplaudindo um negócio lá, cara. A gente começou a xingar todo mundo. É muito bom. Mas o da EA era sempre tipo esportes. Esporte. Aí tinha um jogo todo ano, né, dizendo, o novo NFL, o novo FIFA, o novo... Eu lembro que no ano passado não tinha um jogo inteiro da EA. Eles sempre mostravam... Né? Passou Star Wars. Concept art, era um concept art, ou era um negócio, tipo, não tinha um negócio pronto. Então, eu não ligo muito pra EA, assim. Né, e ela faz dinheiro, tudo bem, mas não é muito a nossa área, né? sei lá, eu acho que eu fiquei mais impactado com a Nintendo mesmo do que com a EA. Com a Nintendo? É. Quando a Nintendo saiu da E3. Porque a Nintendo também fazia umas coisas legais. É que você gostava do evento lá, né? Eu não tenho problema, eu gostei da conferência exclusiva que eles fizeram, assim. O E3, cara, não é bem pra gente. A gente acha legal que a gente vê as conferências, o caralho. E só tá vendo comercial gigante. Mas, pra eles, é mais pra quem vai pra indústria, vai testar os jogos, vai ver as coisas lá no local, sabe? Isso a gente não vai ter essa experiência. E a experiência continua entre meio que entre aspas, mas continua, né? Eles levam, a Nintendo tinha uma porrada de jogo jogável, essas coisas assim. Mas não vai ter mais. É a mesma coisa, não sei. Eu gostei muito desse ano. Desse ano, ano passado. É a mesma coisa porque não tem eles tocando aquele joguinho de panda do Wii e era tudo errado. Ou ele balangando. Mas isso nunca mais acontecerá, né? Ele balangando. Ele um emote, qualquer coisa e é o quê? O emote do. No jogo do Zelda e dando tudo errado. Esse tipo de coisa que é o divertido das conferências, né? Essas coisas não tem mais. É tipo o holograma de Minecraft, né? Ou o jogo do Uncharted de dando pau. Né? Esse tipo de coisa que eu gosto da E3, cara. É, a Nintendo, ela tem todos esses safados aí. É, aí só vai ter Sport. É, né? Vê aí, né? Agora, pode ser que o presidente novo faça alguma outra coisa. Quer fazer até série de personagens da Nintendo, né? Qual o problema de fazer isso? Eu espero no mínimo o Pelé nesse evento deles. Acho que a única coisa legal era todo ano aparecer um jogador diferente, né? Ou alguém. Sempre tem isso. Vamos ver se esse evento específico. Um evento específico da EA, cara. Imagina quantos jogadores vão levar pro FIFA. Saudades. Neymar fazendo embaixadinhas, apresentando novo FIFA. E se ele for preso no meio do caminho, né? Então, nunca se sabe. Mas é isso. EA aí. Maldito EA. Maldito EA. Então tá, vamos pra última notícia de hoje. Saíram os indicados da Framboesa de Ouro. Mais importante que o Oscar. É, foda-se o Oscar. Por isso que a gente não vai falar dos indicados ao Oscar. Não tá nem aí. Framboesa de Ouro, a gente sabe que só tem branco lá, então não tem problema. Vamos à lista dos indicados do Framboesa de Ouro. Pior filme: Quarteto Fantástico, Pixels, 50 Tons de Cinza, Destino de Júpiter, e Segurança de Shopping 2. Sim, fizeram Segurança de Shopping 2. Parabéns, né? Americano. O que você acha aí? Cara, desses dois eu só vi dois, né? Só vi o Pixels e Quarteto Fantástico. Eu não sei, cara. Eu não vou. Eu acho que Segurança de Shopping tem uma grande chance. Não, eu vou te falar que esse ano tá concorrido. Tá difícil. Esse ano tá difícil. O mais engraçado foi ver o vídeo das meninas do Omelete e elas reclamando que Destino de Júpiter tava aí. Elas gostaram do filme. Cara, só elas, né? Gostaram do filme. É porque tem o Channing Tatum lá sem camisa, esse tipo de coisa, né? Então, eu não entendo. É, vai saber. Falando do Channing Tatum, pior ator. Channing Tatum e Destino de Júpiter. Adam Sandler aí trocando os pés e Pixels. Dois filmes aí, parabéns, Adam Sandler. Todo ano, porra. Não teve um ano que ele concorreu a pior ator e pior atriz. Eu não sei como Trocando os Pés não tá com o pior filme. Puta que pariu, que filme merda. O conceito do filme é muito merda, né? Você viu o filme, chegou a ver? Eu vi, eu cheguei a ver essa que pariu. É muito ruim. Kevin James em Segurança de Shopping 2. Jamie Dornan em 50 Tons de Cinza. E Johnny Depp em Mordecai. Eu acabei não vendo o Mordecai. Só pelo trailer, eu acho que merece. É muito ruim, cara. Então, mas eu acho que a Adam Sandler aí. Tá entre ele e o Kevin James, cara. Kevin James, esse gordo. Eu não sei, cara. Tá, eu não vi, cara. Mas é só pelos trailers. Assim, o cara do 50 Tons de Cinza, a minha também. É difícil. Pior atriz. Pior atriz. Catherine Hagen em Lar Doce Inferno. Dakota Johnson em 50 Tons de Cinza. Mila Kunis em Destino de Júpiter. Jennifer Lopez em O Garoto da Casa do Lado. Em Guilty Petrol, eu sei lá como é que fala essa. Guilty Petrol, a garota lá do Iron Man. Mordecai, a arte da trapaça. Olha, cara, a Mila Kunis, se não ganhar... É verdade, cara. A Mila Kunis, ela merecia. Ela não tá atuando, cara. Ela tá chapada, cara. Ela tá, sei lá, como é que ela tá. Tá tudo errado. É, a Mila Kunis tá foda. A Dakota Johnson é sacanagem porque a personagem é tão significante quanto a atuação dela. Então, exatamente. Eu acho que ela até toma bem. Tá bom. Eu não vi. Pior ator coadjuvante, Chevy Chase e A Ressaca 2. É, pois é, cara, eu vi no... Ah, cara, eu não acho que ele deveria concorrer para Férias Frustradas, porque ele aparece 5 minutos. Mas Ressaca 2, o fato desse filme ser feito é muito estranho, cara. Eu não sei que filme é esse, cara. É um filme de uns caras que eles viajam no tempo em uma banheira. Tá certo, é... eles enchem a cara, vão na banheira e viajam no tempo. No primeiro filme, é interessante quando eles voltam pros anos 80, né? Aí o cara, nos anos 80, ele funda na empresa, o Google. Ai, meu Deus. É, já tô ficando irritado. Mas a atuação dele é diferente do Community, que ele já toca. Mas eu não vi o Chevy Chase nele. O Chevy Chase eu gostava pra caralho no Community. Eu achava ele chato pra caralho. Ah, eu gosto dele. Ele foi a mesma atuação de sempre, né? Em qualquer filme. Josh Gad, não sei como é que fala o nome dos caras, e Pixels e Padrinhos, TDA. Quem é esse cara? É uma merda. É o carinha de óculos da imagem. Esse cara é uma merda. Puta que pariu. Kevin James e Pixels, ele foi de pior ator pra pior ator coadjuvante. Merece. É presidente dos Estados Unidos. Até que pariu, né? Vai tomar no cu. Jason Lee e Alvin e Esquilos na Estrada. Eu achava que Alvin e Esquilos na Estrada era o terceiro, mas tem já o terceiro. Ele é o quarto filme do Alvin. É, ele saiu no Natal, inclusive. É um absurdo. Ed Redmayne, Destino de Júpiter. É o cara que ganhou o Oscar. É o cara que ganhou o Oscar. Que ele começa numa atuação baixinha assim, ele, cara, vai explodir, ele vai gritar. Eu dava o prêmio pra ele só pelo trailer, vou te falar. É foda. Pior atriz coadjuvante. Ele consegue ser bom até em ser ruim, cara. Pior atriz coadjuvante é Kale Coco em Alves Esquilos na Estrada e Padrinhos LTDA. Kale Coco, você sabe quem é, né? É a Penny. Penny. Ela. Tá de parabéns. É, Rooney Mara em Peter Pan. Não vi esse filme. Não vi. Michelle Monaghan em Pixels. Tá horrível. Eu acho essa mulher não sabe atuar, cara. Todos os filmes que eu vejo, ela é sempre a pior do filme. É a Julianne Moore em Sétimo cara, Filho. Cara, esse filme tinha que estar lá nos piores, hein? Puta que pariu, que filme. Não sei nem que filme esse é esse. Esse junto com o filme do Vin Diesel lá do Caçador de Bruxas. O Sétimo Filho é o cara que é filho do Sétimo. Ele é o Sétimo Filho. É esse mesmo, das Bruxas. É o Sétimo do pai que do é. Do Sétimo, do Sétimo. Tomada, pô. Que por isso ele é escolhido. E ele é um lobisomem também, é? Não, ele não é lobisomem. Pior que ele não ser, é lobisomem. Velho. Não, ele não é, ele é só escolhido pra acabar com as bruxas. Ele é o escolhido, tá bom. E Amanda Seyfried em O Natal dos Coopers e Peter Pan. Eu não vi nenhum desses aí, então fica difícil. Não, não tem nada contra. Eu boto a Penny aí só porque é a Penny. É, eu colocaria Shelley Mona. Pior refilmagem, cópia e sequência: Alvos Esquilos, Quarteto Fantástico, A Ressaca 2, Acetopeia Humana 3 e Segurança de Shopping 2. Olha, quem ganhar pior filme provavelmente vai ganhar esse, então... Não, cara, mas do pior filme só tem o Segurança de Shopping 2 com o Corre do Lado e o Quarteto Fantástico. Então, esses se um aí. Desses dois ganhar o pior filme, pode ganhar esse, né? Ou não, né? Talvez ele não ganhe o pior filme, mas ganhe esse aqui. Pode ser. Eu não sei mesmo, assim. Porra, a Citopé Humana 3 tá nessa lista. Muito eu não estranho. Sei, eu nunca vou ver. Pior combo. Tu sabe qual é o plot da Citopel Mana 3? É que eles vão fazer uma gigante. É, no presídio. Tomando. O pior combo. Próprio quarteto e quarteto fantástico. É, o quarteto tá foda. Johnny Depp, seu bigode bosta e Mordecai. É, Jamie Dornan e Dakota Johnson em 50 Tons de Cinza. Kevin James e o patinete elétrico e o seu bigode colado. Já ganhou, cara. Adam Sandler em qualquer pobre par de sapatos e trocando os pés. Olha, eu acho que o Adam Sandler trocando os pés é bem foda, né? É muito difícil. Pior diretor: Andy Fickman em Segurança de Shopping 2, Tom Six em Centopeia Humana 3, Sam Taylor Johnson em 50 Tons de Cinza, Josh Trank e os executivos da Fox. Eu acho que eu não sei. Eu acho que ele devia ganhar, né? Pelo seu diretor mais maluco do E os executivos também, que estão de parabéns. Os irmãos Wachowski e Destino de Júpiter. Pra mim é Josh Trank, que acabou com sua carreira, ele ia fazer Star Wars. Cara. Ele ia fazer Star Wars, cara. É, pior roteiro. É legal que tipo, ele acabou antes do filme sair, né? Porque uma semana antes que ele deu aquela declaração, é. E o pessoal pensou que tava maluco. Aí tiraram ele de Star Wars. Dando tapa nos atores, é uma beleza. Pior roteiro. Quarteto Fantástico, 50 Tons de Cinza, Destino de Júpiter, Segurança de Shop 2 e Pixels. É o mesmo filme. Tem por quê? Prêmio Redenção. Elizabeth Banks em A Escolha Perfeita 2. M. Night Shyamalan em A Visita. Eu não acredito, cara, que A Visita seja boa. Eu duvido. Eu duvido também. O Smith em Um Homem Entre Gigantes. E Sylvester Stallone em Creed Nascido para Lutar. Sylvester Stallone vai ganhar. Sylvester Stallone, por favor. Certeza. Eu não vi o filme, já. Pô, já ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante, porra. Sacanagem. Isso que agora ele sabe que ele não tá atuando. Ele, né? Tá concorrendo ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. E vai ganhar. Antes do Leonardo DiCaprio, pode ter certeza. É, enfim, é isso. Sempre dou risada com o Brasil de Ouro. É, cara, excelente, excelente. Quando sair o prêmio, com certeza a gente vai falar aqui. Em março. A premiação é no final de fevereiro. Então, na primeira edição de março, né? Deve ser, sei lá, dia 5 de março, eu acho. A gente deve estar falando aqui dos campeões dele. Ou não, né? Talvez a gente grave antes, a gente não sabe. Nunca não sabe. Nunca saberemos. Sempre soube. É, enfim, é isso. Essas são as notícias. Não tem muita coisa realmente em janeiro. Vamos então para as indicações dessa edição. Eu recomendo os Seco Boys. É o anime da temporada aí de janeiro, né? Conta a história maravilhosa de estatuetas de gesso que são idols. Eles são como se fossem pessoas, mas eles são estatuetas. E tem a menina lá, a gente deles, que ela tem que carregar eles pra tudo quanto é lugar. E é anime curtinho, são 5 minutos. É legal porque assim, eles falam, né, como se fosse pessoas. Na verdade, não mexer boca nem nada do tipo. E ele tem personalidades próprias, obviamente. E cresce barba, sem tá triste. Escrotíssimos personagens. São caras horríveis, cara. Todos eles são personagens horríveis. São pessoas com você bateria na cara. Mas como são estátuas de cera, você acha tudo engraçado pra caralho. Eu acho que é um tempo de comédia que eles têm pouco tempo, né? Acho que é 5, 6 minutos por episódio. E é um tempo de comédia ótimo, você dá risada todo episódio, pelo menos. Eu, pelo menos, dou risada o episódio inteiro. Eu também. Então eu acho que sim, cara. Eu acho que é um dos melhores. Caralho, cara, desse animes... episódio, a atuação do Medite é. Medite é meu husbando aí, cara. Ele é muito... ele é o Xota, cara. Sempre amarei Medite. Ele é o Xota. Eu tô entre ele e o Marte. O Marte também é foda, concordo. É um grande husbando. Apesar que no episódio 4 o Jorginho me conquistou. Jorginho. É muito foda. Enfim. Bem, acho que deu pra perceber que são estatuetas romanas, né? De personagem romano, que é o Sekou, né? No Japão. Eu penso é Seco Boys. É o único, acho que, anime dessa temporada que eu fico ansioso pra ver o episódio quando lança, assim. Eu sempre dou risada. Eu sempre quero ver qual que é a loucura que os caras vão fazer aí no pouco tempo que eles têm. E é isso, eu dou 4,5, cara. 4,5 não. Que eu fico pensando só, porque eu realmente não consigo parar de não pensar. É que sempre ela deixa eles no apartamento e ela deixa na porta, né? É, como é que eles. Como é que eles entram? Ninguém sabe, cara. Eles passam cal de maquiagem, eles não passam maquiagem, passam cal. Tem uma mulher batendo cal mesmo, sério. Talvez sejam casados, cara, as mulheres abram as portas. O Medite, como ele é o Xota, ele tem que andar de cadeirinha de bebê no carro. É muito bom, cara. Eu tinha dado 4,5 antes do episódio 4, depois disso subiu pra 5, porque pra mim, eu gargalhei, cara. Faz muito tempo que eu não gargalhava do jeito que eu gargalhei, cara. Anime curtinho. Dá pra assistir oficialmente no Crunchyroll, quem puder usar stream. Se não der, também tem um monte de fãs do B fazendo. E tem YouTube, né? Isso aí. É. Mas enfim, tem como assistir de qualquer jeito aí. Eu achei legal, cara, eu concordo. É, pra mim, ele e Hakugo são os melhores da temporada. Ele é que me faz continuar assistindo anime por temporada, continuar pegando assim. Que é essa surpresa gostosa de você. Você não tá esperando, né, o estatueta de gesso idols. E você toma na cara, assim, é muito engraçado, cara. É muito bom. É, não tenho o que falar, é muito bom mesmo. É muito divertido. Sua nota, você falou, mas 5 depois do episódio 4. 5 bate no seu na planta, então. 5 medites. 5 medites. Ou Jorginhos, eu não sei mais, cara. Jorginho conquistou muito meu coração. Ficou difícil. Jorginho. É muito escroto, velho. Eu indico Peanuts the Movie. Então saiu o filme em janeiro aqui, né? Saiu em dezembro lá nos Estados Unidos. De Peanuts, né? A versão CGI, que ele meio que adapta aquele especial de Natal clássico, né? E, cara, assim, eu tenho uma relação muito forte, eu gosto pra caralho, assim, de Snoopy. Eu gostava do desenho do Charlie Brown, que passava nos anos 90, acho que na Record. É, eu não lembro, acho que o desenho era dos anos 80, mas ele passava nos anos 90 na Record. E depois eu fui pros quadrinhos mesmo, pras tirinhas. E eu sou apaixonado pelas tirinhas, assim, pra mim, são as minhas tirinhas, em termos de tirinhas humorísticas e tal, preferidas de todas, assim. Inclusive, com relação ao Cavalho Haroldo, Turma da Mônica, Asterisco Belices e tal, eu realmente ainda acho o Peanuts mais legal. Eu acho que é genial todo o trabalho do Schultz, os personagens são muito legais, essa brincadeira de serem personagens crianças, mas que às vezes tem pensamentos de adultos, ou simplesmente é uma brincadeira infantil. E o filme, ele soube resgatar toda essa pegada, assim. Tanto que eu acho que ele é um filme pra fanboy. De falar que ele vai divertir as crianças, mas ele é muito mais um filme pra fanboy. E tem muitas coisinhas, assim, que são clássicas de fanboys. Porque como você não conhece os personagens, algumas coisas você não entende. Tipo, por exemplo, o lance do Charlie Brown nunca conseguir soltar pipa. Que é uma parada que eles trazem no filme. E andar de skate. E andar e jogar futebol americano. Fazer tchic-tchic-bar. Tem toda essa pegada. O lance do Snoopy com a pegada do Barão Vermelho, das loucuras do Snoopy. Do Woodstock, né? Que é aquele passarinho que fica, tipo, parceirão do Snoopy. Essa coisa que eu acho foda desde os primeiros quadrinhos, né? Da relação do Snoopy com o Charlie Brown mesmo. De literalmente é o melhor amigo do homem, né? O Snoopy, ele, apesar de às vezes ele zoar com o Charlie Brown, ele sempre tá lá, cara. O Charlie Brown tá precisando de ajuda, o Snoopy sempre tá lá pra ajudar. E eu acho muito legal, acho que todos os personagens são muito bem tratados. E os arquétipos, todas as paradas de como os personagens são. A Lucy brigando com todo mundo. O Shredder tocando piano. Eu acho muito foda. A primeira vez. Eu me lembro que eu tenho uma coletânea aqui dos primeiros quadrinhos, né, do Snoopy. E eu me lembro quando o Shredder apareceu no quadrinho. E a primeira vez que ele ganhou, que quando ele apareceu, ele não tinha um piano. Aí quando ele ganhou o piano, como foi? A mesma reação, você vê, tipo, a criação de um conceito. É a mesma coisa do Linus. O Linus, quando apareceu a primeira vez, ele não tinha o cobertor. E tipo, quando ele ganhou o cobertor, você sente tipo, a criação do Linus. E é um dos personagens que eu acho mais legal, que é o Linus e seu cobertor. A Sally também é muito bem explorada, que é a irmã do Charlie Brown. Eu gosto muito de todos os personagens, eu acho maneiríssimos, assim. Eu gosto de todos os personagens do Schultz. E o filme, ele resgata muito essa pegada. É uma aventura, realmente, do Snoopy. E, como eu disse, ele meio que adapta, entre aspas, né? Ele tem algumas passagens, tem alguma pegada bem forte do especial de Natal, que é um clássico do Snoopy, que inclusive tem uma animação, né? E uma coletânea especial. E, cara, eu gostei pra caralho. E, cara, uma coisa lindíssima é a animação. Porque a animação, ele é um 3D, mas parece um desenhado à mão. É meio estranho, porque é um 3D parecendo desenhado à mão. E é legal que quando eles fazem alguma coisa diferente, aparece onomatopeias na tela. Aparece, literalmente, os rabiscos de onomatopeia. Como se fosse de quadrinhos mesmo. Com os balões e tal. Eu acho maneiríssimo, cara. Essa tradução que fizeram do quadrinho pra esse CGI, ele foi tão respeitoso, tão bem bolado. Até a fonte parece tremida, feita à mão de algumas coisas. É tão bem feito que é muito foda, cara. A música também é foda pra caralho, como eles utilizam. Pô, o filme, eu fiquei foda, assim. Eu admito que eu quase chorei. Você ficou foda? Eu quase chorei no cinema. Não, eu acho o filme foda. E, cara, quase chorei no cinema. Tenho que mentir. Você tem coração. Eu tenho coração, cara. Você chora com o Vingadores. Você chorou quando ela levantou a bola e não conseguiu chutar, né? Cara, eu admiti que quando ela apareceu essa cena, Charlie Brown. Não, cara, ela não vai assustar, filho da puta. Até nunca. Hoje eu lembro do Jamais. Family. Até hoje eu lembro do Family Guy lá, o protagonista dando quase um esporro na garota. Deixa esse moleque chutar essa porra dessa bola agora. Se tu levantar, eu vou te meter a porrada. Aí ele chuta. É muito bom. Cara, nunca. Tipo, ela não vai deixar, tio. Não vai deixar, jamais, cara. Jamais, cara. Para com isso, Minduim, para. Minduim é muito bom, a parte pimentinha, pô, todos os sites são muito fodas, cara. É muito bom, cara, o sujeirinho, tudo. É muito foda, cara. Chiqueirinho é muito foda. Porra, todas as vezes são muito boas, cara. E é porque ficou muito maneiro, muito bem feita a tradução. Esse é o tipo de filme que eu quero ter em casa na minha coleção. Pequena coleção de DVDs ou Blu-ray, sabe? Então, esse eu quero realmente ter. Eu quero ter um Blu-ray, como eu espero que tenha especiais, né? Eu gostei pra caralho. Eu achei muito bom, assim. E, então, como um filme em geral, ele é um filme ok, assim. Não é grande história, mas como um filme... Pra mim, assim, eu vou dar duas notas. A nota do Evilásio, chorão, que é 5. E a nota do Evilásio crítico do filme, que eu daria um 3,5. Mas é um filme muito bom, assim. Eu realmente recomendo pra ir pro cinema. Levar pro seu filho, porque é um... Apesar de ser um filme pra fã, como eu falei, as crianças vão adorar as brincadeiras e tal. Tem um vídeo de reação de crianças vendo o trailer na internet que é muito bom, cara. Então, vale a pena. Filmaço, assim. Vamos, então, para as considerações finais. Então, hoje podcast de fevereiro, agora a gente só volta dia 4 de março. Quais são suas considerações finais? Porque pra gente, na verdade, tá praticamente um mês, né, que a gente não grava esse podcast. Não adianta falar do carnaval, que vai ser depois. Então eu vou comentar duas histórias aqui que eu fiquei meio assustado, que eu fui lembrar como a humanidade é escrota. Uhum. Tudo envolvendo Minecraft. Primeiro foi a notícia que vídeos pornôs do Minecraft são super procurados do Pornhub. E é muito triste. É muito triste pensar que essa juventude tá vendo pornô quadriculado aí. É que é tão fácil hoje em dia. É muito triste, e cara. Eles vão atrás do diferente, eu acho. E é uma molecadinha muito pequena, cara. É, porra. Cara, é foda. Porque na nossa época... Porra, até agora a gente tá velho, hein? É, tá velho. Na nossa época... não era tão fácil achar. Tinha que ir no casar e se pegar uma pedofilia, um vírus. Um tempão pra subir. Era um vírus, uma pedofilia e tal. Só coisa boa, né? Pois é, tipo, tinha toda uma dificuldade pra você ver a parada. E hoje em dia é muito, muito simples. Acho que as pessoas querem ver coisas diferentes. Sei lá, essa molecada aí. É que na minha cabeça, pornô com Minecraft é aquela coisa quadrada, gente. Sei não lá. É pornô, né? Não, é putaria mesmo. Tem os bonequinhos pelados e tudo, cara. Sim, mas não é pornô, né? Porra. Ah, não pode ser hentai também, que não é japonês. Então é pornô. Então tá. E outro que pedófilos estão usando Minecraft pra ir atrás de. De garotinhas. No, God! No, God, please, no! No! No! Teve um youtuber aí com 600 mil inscritos que ele usava o Minecraft e a fama dele pra ir atrás de garotinhas e pegar nudes das garotinhas. Meu Deus, cara, é sério isso? Sério, tem uma super reportagem gigante assim. Eu vou passar o link pro Vilásio, se alguém quiser ler, dá uma olhada. É muito triste você lembrar que a humanidade usa muita coisa que foi criada pro bem e usa pro mal, cara. Porra. Pois é, cara, tem coisas incríveis no Minecraft, mas tem isso, né? Mas é triste. E o cara ganha muito dinheiro e ainda faz umas pedofilias. Não vou nem dizer que eu acho estranho o lance da pornografia. É idiota, mas não acho tanto estranho. É só triste. Mas esse negócio aí das crianças é foda. Da pornografia é só triste. Da pedofilia é irritante, cara. Dá vontade de pegar o cara e meter a porrada no cara. E ainda, tipo, ele apareceu no Twitter e falou: ah, eu enganei todos vocês, não sei o que, eu tenho nudes dessa garota e não sei o que. E aí depois ele deletou, como se ninguém fosse ver, né? Mas o pessoal viu. Então, é isso, tenha cuidado aí com seus sobrinhos, irmão pequeno, essas coisas. A gente, na nossa época, a gente falava: ah, não pega nada, né? Mas a gente, depois de velho, vai vendo as merdas que tem na internet e é meio assustador. É foda, cara, é foda. É isso, terminou em bom tom, depois do carnaval aí. Excelente, né, Tom? Enfim. Eu li isso hoje, eu tava meio revoltado. É foda, cara. É foda. Né? Você me deixou meio triste agora. Mas, ok, vamos terminar esse podcast. Tentem esquecer essa imagem pelo que trouxe, né? Final de podcast, né? Olha aí. É por isso que eu não falei no começo. Só lembrando, não vai ter podcast mais em fevereiro, então não vai ter um podcast daqui a 2 semanas, como seria o normal, né? Daqui a 2 semanas vai ter os mangá podcast, porque se não tivesse, não ia ter em fevereiro, então ia quebrar o cronograma todo. Então a gente volta em dia 4 de março. É pra voltar 4, 5 de março, né? Aquela coisa do editor talvez demorar um pouquinho mais. 4 ou 5 de março a gente tá aparecendo por aí de novo. E é isso, a gente fala. É só isso, né? Tchau. Tenham um bom fim de fevereiro, que o carnaval já passou. Espero que vocês tenham sobrevivido. Eu espero que eu tenha sobrevivido, que eu vou beber pra caralho. Eu espero que o Luke tenha sobrevivido também. E é isso. Tchau, pessoal. Até março. Tchau, tchau. Tchau.